espíritas é muito fácil, meus amigos. Eles, os bons espíritos, não nos exigem a perfeição, não. Não nos exigem que abandonemos tudo, vendamos tudo que possuímos para distribuir entre os pobres, não, um passo de cada vez. Na época de Francisco de Assis era muito mais difícil, porque o sexo era pecado. Então eles tinham que exemplificar o celibato com toda a força, com toda a pujança. Mas hoje a gente não precisa fazer tanto, se não damos conta ainda. Então a mediunidade, vamos ajudar tantas pessoas. Perguntaram a Chico Xavier: Chico, qual é a sua maior alegria? Minha maior alegria é ser médium. Ah, minhas irmãs, ele falava para aquelas beatas que estavam lá, quando eu desencarnar eu quero ir para o céu. E aquelas irmãs, muito sabidas, diziam: ah, Chico, quando você for para lá, lembre-se da gente, viu? Ele disse: eu acho que vocês não entenderam. O céu a que eu me refiro é uma sigla, significa Centro Espírita Umbralino. Eu quero ir trabalhar como médium no umbral. E a gente morrendo de medo de ir para o umbral. E Chico desejando auxiliar os necessitados. Floresça onde for plantado, diz-nos Divaldo Pereira Franco. Façamos o bem. Então nós podemos canalizar a energia sexual para várias áreas, para a criatividade. E um amigo de Divaldo, tratado, se tornou um célebre pintor, Divaldo: eu me consumo nas labaredas da arte agora. Canalizou toda a libido para essa área. Então, meus amigos, por conta do horário, porque se deixar eu passaria vários meses aqui com vocês, não abandonaria essa cidade tão bonita, nós queremos dizer que aquele filho que traz aquela problemática, que está em conflito com a sua sexualidade, é a ovelha desgarrada de Jesus. É justamente aquela passagem que Jesus nos diz, que ele é o bom pastor, que o bom pastor conhece suas ovelhas uma a uma, que o bom pastor dá vida por suas ovelhas e que sai pelos campos para procurar aquela ovelha desgarrada e, quando a encontra, traz nos ombros, jubiloso. Está mais feliz por aquela ovelha que estava perdida, que recuperou, do que pelas outras 99 que deixaram no aprisco. Diz-nos que há mais alegria no reino dos céus quando um pecador retorna do que quando chegam 99 justos. Jesus ama aos excluídos, às minorias, aos perseguidos. Eles são os endereçados, os destinatários do seu amor. Vamos lembrar disso e nos recordar, por fim, da história de Maria Madalena.